pra cá. A festa tá bonita, quero ver você dançar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O piseiro tá bombando, quero ver você rebolar. Quero ver você.